não faz isso não, que isso vai ter um final péssimo, hein. Mulher que vacilão, não faz isso não, que isso vai ter um final péssimo, hein. Ai, não vem com essa de que não consegue, isso daí vai dar estresse, hein. Fazer o mais fácil agora dificulta lá na frente. E não esquece aí, que depende só de você. Percebe que é dentro da cabeça que tudo acontece. Dentro, fora, eu e o mundo, divisão de fronteira agressiva. Minha inibição, minha intuição, lutando a cada dia pra tentar me livrar dessa inércia. Aí, prático, com o pé no chão, em busca de ação, tentando realizar o que antes era sonho e não realizava. Saiba, você percebe minha aparência e isso é só um décimo aí. Tem muito mais aqui, de onde vim, pra onde vou, sou fiel a mim, minha filosofia é o rap. Ele fugia, fugia, não sei se vou, ela fugia, fugia, não sei se posso. Ele fugia e fingia, mentindo pro próprio coração, isso daí vai ter um final péssimo. Ele fugia, fugia, não sei se vou, ela fugia, fugia, não sei se posso. Ela fugia e fingia, mentindo pro próprio coração, isso daí vai ter um final péssimo. Mulher que vacilão, não faz isso não, que isso vai ter um final péssimo. Mulher que vacilão, não faz isso não, que isso vai ter um final péssimo, hein. Mulher que vacilão, não faz isso não, que isso vai ter um final péssimo, hein. Mulher que vacilão, não faz isso não, que isso vai ter um final péssimo, hein. Mano, começa aí, já cessa. Se eu soubesse dessa, eu não deixava na sua mão. Calma, que eu tô com pressa e não tem essa de se fazer de vítima, não venha fazer peça, não. Eu tô com pressa, Jão. Na rua com postura de quem sabe se virar, mas por dentro do peito uma tortura. Sem autoconhecimento tu não pode se ajudar. Sorrindo pra fora, chorando por dentro. Conversas como essa é difícil encontrar. A maioria não tá nem aí pra isso. Eu vim aprofundar, colocar seu iceberg em banho-maria. Na vida bandida nós somos vilões também. Nos sabotamos com problemas onde não tem limite, onde não tem sim. Nós somos o nosso maior inimigo. Difícil na vida seguir o caminho do bem. Você vai ter que enfrentar. O monstro não está dentro do armário, ele tá dentro da gente. Você vai ter que matar. Aprende a ficar leve, a vida é tão breve. Para de se preocupar, o tempo é um mestre. Então meu mano, se entregue. E por favor, viva de verdade, porque mulher que vacilão, não faz isso não, que isso vai ter um final péssimo, hein. Mulher que vacilão, não faz isso não, que isso vai ter um final péssimo, hein. Mulher que vacilão, não faz isso não, que isso vai ter um final péssimo, hein. Mulher que vacilão, não faz isso não, que isso vai ter um final péssimo, hein.